edição de Billy Lee de Angelis. ZYK 673, Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1160 kHz. Cacique, sob direção de Billy Lee de Angelis, uma das emissoras coligadas. Direção-geral Luciana Ferreira. Cacique.